Quero saudar a igreja eleita e preciosa com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Mateus capítulo 2, o último texto que foi lido na nossa liturgia. Verso de 1 a 12. Eu creio que foi o texto que foi pregado também no culto de 5 e meia. Mateus capítulo 2, verso de 1 a 12. Leremos também de maneira responsiva. Eu lerei um versículo, os ímpares e a igreja, versículos pares. A visita dos magos, assim foi registrado pelo evangelista Mateus, a palavra do Senhor. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Pai querido, que privilégio nós temos podermos estudar a Tua Palavra. E contando ainda ao Pai com a grande misericórdia do Deus Espírito Santo, que é aquele que nos ilumina, Pai, podemos entendê-la e com sabedoria aplicá-la às nossas vidas. Pai, trabalha a Tua igreja agora, através da Tua Palavra e do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nosso texto relata, como nós vimos, a chegada dos magos, ou seja, sábios do Oriente, em busca da recém-nascida criança, conforme eles mesmos dizem, rei dos judeus. E uma coisa interessante é que a notícia, embora tenha trazido alegria para muitos, o anúncio do nascimento do rei dos judeus, do Messias, trouxe alegria para muitos. Por exemplo, os pastores. Eles se alegraram sobremaneira. Eles saíram com rapidez para ir a Belém, para checar aquilo que o anjo havia dito a eles. Os magos saíram de tão longe, movidos por essa alegria. No entanto, não trouxe alegria para o rei Herodes. Tanto os magos, queridos, quanto o rei Herodes estavam debaixo de uma preocupação séria. E nós sabemos que a preocupação tem ocupado ou tem sido a realidade da existência humana nos dias atuais. As preocupações têm sido a realidade da existência humana. Por exemplo, a preocupação de José e Maria quando chegaram a Belém e foram bater em todas as hospedagens, procurando um lugar. Era uma preocupação, principalmente de José. A esposa já estava na hora de dar à luz. Ele, então, preocupou-se em procurar um lugar seguro, confortável, mas não achou porque ele tinha de cumprir as profecias e o bebê nascer numa estrebaria e em uma manjedoura. O texto que nós lemos também, os pastores. A gente imagina, pastor Ross pregou ontem à noite para a gente e também hoje de manhã sobre esse texto, aqueles homens rudes, acostumados com a mesmice toda noite, tem nenhuma novidade, a não ser quando aparecia lá um lobo, ou aparecia lá um leão, ou aparecia lá um mercenário para querer roubar uma das ovelhas, contra ela, aquela mesmice. E, de repente, brilha aquele clarão como do sol do meio-dia e aparece o anjo. Eles devem ter preocupado, o que será que aconteceu? Ou o que vai acontecer com esta grande aparição? Eu quero perguntar a você, amado irmão, amada irmã, qual tem sido a sua preocupação neste Natal? As santas irmãs que preparam a ceia têm uma grande preocupação, têm de pensar em todos os detalhes. Aquela mesa bonita, bem arrumada, né? Todos os detalhes são a preocupação. E nesse texto, nós vamos ver duas grandes preocupações na noite de Natal. Esse é o tema da nossa mensagem. Duas grandes preocupações. E quais seriam, então, essas duas grandes preocupações que o texto nos mostra? Versículos 1, 2 e 3. Por favor, leiam para mim, todos a uma só voz. Tendo Jesus o que é que diz, então, queridos? O versículo número 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Alarmou-se. Ou seja, houve no coração dele uma grande preocupação. Houve aquele alarde, houve aquela agitação. E diz os textos que com ele toda Jerusalém. Por quê? Porque toda Jerusalém, tanto quanto o rei Herodes, eles conheciam as profecias. E alguns acontecimentos da época já estavam mostrando que algo novo ia acontecer. Então, por isso, houve essa preocupação do rei Herodes. Por quê? Ele era um homem violento. E os judeus sabiam que o rei Herodes era esse homem violento que matava as pessoas, matou até seus próprios familiares, matou muitos líderes judeus, e eles sabiam que ele ia se tornar mais violento quando ele tivesse certeza que esse rei, o Messias, havia nascido. Qualquer pessoa que representasse para ele qualquer ameaça, ele matava ou mandava matar. Por isso essa agitação, por isso essa preocupação. Porque a presença de Jesus no seu reino estaria trazendo uma grande mudança, principalmente na vida dele, onde ele ia ter de abrir mão de muitas coisas para ele. Seu reinado, ele não seria mais rei. O rei seria o Messias. Abrir mão dos poderes políticos, que ninguém quer abrir mão, todo mundo quer ficar agarrando e cada vez mais. Também uma infinidade de outras coisas poderia vir a ocorrer com o nascimento do Messias. Veja, por exemplo, no nosso texto mesmo, logo em seguida aí, versículo 19 Aliás, versículo 16 a 18. Vamos ler juntos? A matança dos inocentes. Vamos lá? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informaram dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento, em Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Então, queridos, a primeira preocupação, a preocupação de Herodes. Queridos, o encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre requer que nós abramos mão de muita coisa. Quando há o encontro do pecador, quando esse pecador é alcançado pela misericórdia do Pai e pela graça do Senhor Jesus Cristo, então há uma mudança na vida desse pecador. Ele precisa abrir mão de alguma coisa. No ano de 1987, eu estava no meu 4º ano, pastorei da Igreja Presbiteriana do bairro Bom Retiro, em Ipatinga, lá no Vale do Aço, no leste de Minas. E uma manhã eu estava lá no gabinete, o interfone tocou, a secretária atendeu. Aí passou a ter um rapaz chamado Orlando, querendo conversar com o senhor. E parece que ele não está bem. Aí logo imediatamente a zeladora saiu também, ela com a secretária foi lá atender o rapaz. É um rapaz alto, forte, né? Fortão mesmo. E Orlando falou para falar com o pastor está aí, está. Falei, pode, deixa entrar. E entrou aquele rapaz alto, forte, morenão, né? E ele estava assim, quase caindo. Ele chegou, entrou, falou, pastor, o senhor pode conversar comigo? Falei, posso. Sente-se. Ele sentou na poltrona, lá no gabinete. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, eu sou Orlando. Eu falei, eu sei, você é irmão do Geraldo. Geraldo era o meu mecânico, ele era irmão do Geraldo. Eu falei, eu te conheço de vista. Ele falou, estou ruim, pastor. Eu estou bêbado. Eu falei, eu sei. A gente que nunca bebeu, a gente sente de longe, né? O perfumezinho da, do álcool, né? Ele falou, eu fumo. Eu falei, também. Senti a catinga do cigarro. Ele falou, eu estou drogado. Eu falei, também. Senti a catinga da droga. E seus olhos estão vermelhos. Eu falei, mas o que você quer? A sua vida não está prestando nada. Ele falou, não está mesmo, não. Ele falou, e tem outra. Fui, acabei de ser mandado embora do meu emprego. Nos anos 80 havia a tipografia, né? E ele era tipógrafo. Ele era o melhor da região. Trabalhava num dos jornais lá da região, numa gráfica. Ele falou, acabei de ser mandado embora do meu emprego. Eu falei, o que você veio fazer aqui, então, numa situação tão ruim? Ele falou, ah, meu irmão falou que era para mim te procurar, para o senhor me orientar. Ele falou, minha vida não está valendo nada. E a primeira coisa que me veio à mente foi o suicídio. Eu falei, realmente, não está valendo nada mesmo, não. Eu falei, você está melhor morrer mesmo. Porque os pais dele, crentes da Igreja da Assembleia, eu falei, seus pais devem estar muito tristes com você. Eu falei, o que você espera de mim? Ele falou, eu que pergunto para o senhor, o que eu faço? Pelo Orlando, você tem 2 alternativas. A primeira é suicidar, porque você não está valendo nada. Eu podia falar isso porque estava bêbado, mas se ele levantasse para correr atrás de mim, eu saía correndo, né? Ele não me pegava. Eu falei, você, sua vida não está valendo nada. Se você quiser suicidar, eu vou até ajudar você. Porque lá em Patinga, quando o pessoal queria suicidar, ele subia no 7º andar da prefeitura e pulava lá de cima, né? Eu levo você lá na prefeitura, converso com o segurança, que é meu amigo, levo você lá em cima e empurro você lá de cima. Ele estalou o olho e falou, mas pastor, eu falei, tem outra alternativa. Qual é? Eu falei, eu vou falar para você de Jesus. que a única pessoa que pode ajudar você numa mudança de vida agora é Jesus. Mas se você quiser, se não quiser também, não vou perder meu tempo. Falou, não, eu quero. Ele caiu de joelho no chão, chorando, e falou, eu quero, pastor, me socorre. Em poucas palavras, eu apresentei para ele o plano de salvação. Falei, só Jesus pode te libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Depois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele, com lágrimas nos olhos, falou, eu quero ser Jesus, pastor, você me ajuda? Eu falei, ajudo. Ajudo, nesse instante. E ele estava ajoelhado e chorando. Eu coloquei a mão na cabeça dele, falei, eu vou orar por você, depois você vai orar comigo. Eu clamei ao Senhor que tivesse misericórdia daquela vida. Era uma vida preciosa. Pessoa inteligente, um profissional de primeira linha, mas que havia se perdido por más influências. E clamei ao Senhor. E logo em seguida eu falei, agora você ora comigo. Eu orei com ele para que ele abrisse o coração, convidasse Jesus para entrar na vida dele, mudasse a vida dele, que a vida dele não estava prestando nada, não estava valendo nada. Mas eu tive uma surpresa tremenda. E a hora que nós acabamos de orar, já não havia mais catinga de cachaça, nem de cigarro, nem de droga. E os olhos já tinham voltado ao normal. Estava totalmente curado. Jesus entrou na vida dele e mudou ele na hora. Ele levantou assim, com um sorriso bonito. Falei, eita, agora sim. Ele falou, agora sim. Ele falou, eu preciso de mais um favor do Senhor. Eu falei, pode falar. O senhor é amigo do meu patrão. O patrão dele da gráfica era presbítero da igreja vizinha, a igreja de Coronel Fabriciano, presbítero Davi. Eu podia ligar para ele. Eu falei, posso? Agora mesmo. Eu falei, espera aí. Peguei o telefone, liguei. Falei, presbítero, tem um ex-funcionário seu aqui comigo, Orlando. Ele falou, eu acabei de mandar ele embora, pastor. Ele estava mexendo com droga e também tentando infiltrar a droga aqui na gráfica. Eu mandei ele embora por justa causa. Eu falei, mas se eu te contar que ele foi transformado por Jesus agora, nesse instante. Ele falou, manda ele de volta para mim, que eu preciso dele. E ele voltou a trabalhar no mesmo dia. E depois de alguns meses, ele falou, agora eu vou embora para casa, que a família dele, os pais dele moraram em uma outra cidade, cidade chamada Bom Despacho. Vou voltar para casa e vou pregar para os meus amigos lá. Tem muitos amigos meus perdidos, como eu estava. Eu vou voltar para lá. Ele voltou e foi batizado na Assembleia de Deus e dos pais dele. E foi para o seminário, hoje ele é pastor. Então, irmãos, o que eu queria destacar com esse milagre acontecido na vida desse rapaz, desse irmão, é que quando há um encontro com Jesus, a pessoa precisa abrir mão de muitas coisas, porque vai haver nela, primeiramente, uma entrega. Ele vai falar, Senhor Jesus, aqui está a minha vida. Mesmo não valendo nada. Senhor Jesus, eu preciso de ser transformado pelo poder do Senhor. E isso tudo através de uma oração de quebrantamento. Conta-se que, lá no Espírito Santo, eu ouvi essa história quando eu pastorei a igreja lá do município da Serra, que uma irmã da igreja comprou uma banca de jornais. Naquela época vendia jornal, hoje não vende mais, né? Porque hoje é tudo na internet. Então, naquela época, toda manhãzinha, a pessoa comprava o seu jornal. E aquela irmã foi obrigada a colocar na sua banca revista erótica. Mas ela não aceitou. Ela falou, não, eu sou uma serva de Deus, não posso fazer uma coisa dessa. E com isso ela perdeu a concessão da sua banca e teve de vender. Porque quando a pessoa encontra-se com Jesus, há uma mudança na vida dela. Tem de abrir mão de muitas coisas que não agradam ao nosso Deus. Outro fato aconteceu lá em Patinga mesmo, na minha época, com alguém da nossa igreja. A família passando por um momento difícil, eles conseguiram montar uma lanchonete. E logo imediatamente veio a proposta de vender bebida alcoólica na lanchonete, senão não ia dar lucro. Novamente, essa família falou não. Porque se nós vendemos aqui bebida alcoólica, nós vamos contribuir para a desgraça de muitas famílias. Muitas famílias têm sido destruídas por causa do álcool e também a nossa própria nação. Irmãos, o encontro com o Senhor Jesus traz mudanças. E Herodes não quis saber de mudança. Estava preocupado, sim, mas preocupado com ele, preocupado com o seu bem-estar, preocupado com o seu poder, preocupado com a sua posição. Mas não estava preocupado em abrir mão de nada para poder ter a vida maravilhosa que Jesus oferece. A segunda preocupação, preocupação dos magos. Versículo 2 diz assim, e perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. A preocupação deles era totalmente diferente. O rei Herodes preocupou-se do fato de encontrar a criança para eliminá-la. Ele não queria mudança na sua vida. Os magos, ao encontrar-se com Jesus, a vida deles foi mudada, como nós vamos ver agora. E se eles não encontrassem Jesus, não ia acontecer nada na vida deles. Nós imaginamos o investimento alto que eles fizeram para essa viagem. A caravana bem montada, eles eram pessoas importantes, precisavam de segurança. Uma viagem difícil, provavelmente um ano e meio de viagem. E também muitas expectativas. Eles saíram de lá, conhecedores da ciência, dizendo, nasceu o Messias prometido. A estrela está dizendo isso. E nós vamos lá para poder encontrar. Então a gente imagina quanta expectativa acumulada naqueles corações. E no momento, então, queridos, em que eles chegam ali, diante de Jesus, eles se sentem gratificados. Valeu a pena tanto sacrifício. E estava também se cumprindo ali uma das profecias de que os gentios seriam atraídos para o Senhor. Até então eram só os judeus. Mas agora começa com os gentios, os magos lá do Oriente. Queridos, o grande amor do Pai, revelado na graça do Senhor Jesus Cristo, atrai para o Senhor Jesus todo tipo de pessoa. Ontem, hoje, e durante esse mês de dezembro, tem sido pregado sobre esse Jesus maravilhoso. Nós não vamos ver o seu nascimento. Nós não vamos vê-lo na manjedoura. Nós não vamos vê-lo fugindo para o Egito, como nós lemos aqui por causa da perseguição de Herodes. Mas nós hoje conhecemos, irmãos, o Jesus vitorioso. Nós conhecemos hoje o Jesus ressurreto. E através desse conhecimento vem a mudança e vem os sonhos realizados no coração de todo aquele que tem Jesus como Salvador e Senhor. A gente canta. Jesus Cristo mudou meu viver. Foi o que aconteceu na vida daqueles homens. A preocupação deles era encontrar o Messias prometido, o rei dos judeus. E esse encontro, queridos, foi um encontro transformador. Versículo 11. Vamos lá, 10 e 11, vamos ler juntos. Vamos lá. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Também o versículo 10 a 9 diz assim. Depois de ouvir o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. Que coisa maravilhosa, irmãos. O sonho realizado. Esqueceram a fortuna que eles gastaram para aquela viagem. Esqueceram os perigos que eles correram na viagem pelo deserto. Estavam agora ali diante do Messias prometido de Israel. E o encontro com aquela criança mudou a vida daqueles três homens. Três coisas importantes aconteceram na vida daqueles magos. Diz o texto que entrando na casa viram o menino. Versículo de número 11. Entrando na casa viram o menino. E após esse encontro de ver o menino, o que, que eles fizeram? Os irmãos se lembram aí no texto? Eles prostraram-se e o adoraram. Que coisa maravilhosa. Irmãos, a preocupação agora havia sendo trocada pelo júbilo. Eles estavam ali diante do Messias prometido. Já não estavam mais preocupados. Já não precisavam mais de procurar Herodes. Já não precisavam mais de procurar os rabinos para saber onde nasceria. A preocupação deu lugar agora para o júbilo. Prostrando-se, o adoraram. A preocupação tornou-se em alegria com grande e intenso júbilo. Irmãos, ninguém que se aproxima de Jesus, por mais preocupado que esteja, sai da mesma maneira. Como eu disse, há uma entrega, há um quebrantamento, há uma mudança, há uma transformação. Então, a primeira coisa que aconteceu quando eles tiveram esse encontro transformador foi a troca da preocupação pelo júbilo. A segunda coisa que aconteceu, a troca da incerteza pela adoração. Será que vamos conseguir encontrar um menino? Será que o rei Herodes vai poder nos ajudar? Será que se nós formos lá no templo, os fariseus, escribas, sacerdotes vão poder nos ajudar? Então havia uma grande incerteza. Mas agora, diz o texto que prostrando-se, o adoraram. Então agora há a troca da incerteza pela adoração. Aqueles corações que estavam tão incertos, agora são totalmente tomados pela crença e pela adoração. Adorar o Salvador da humanidade. E diz o texto, eles fizeram o quê? Prostrando-se, vamos lá, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Entrega total, queridos. Entrega total. Ao depararmos com o Salvador, temos de abrir o coração. Ele abriu os seus tesouros. E nós sabemos que o maior tesouro que existe dentro de nós é o nosso coração. Por isso, lá em Provérbios, diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Eles entregaram uma entrega total. Eu li algo da tradição judaica que diz que era um costume nos dias de Jesus, quando uma moça se preparava para casar, que era um período longo, né? Ela deveria adquirir-se um vaso de alabastro cheio de perfume. E do perfume mais precioso que ela desse conta. E disse que se o vaso de alabastro cheio de perfume fosse assim um vaso grande, ela seria bem-sucedida com seu marido. Porque ela saía de casa e ia morar na casa do marido. Ela seria muito bem recebida por ele. Mas se ela levasse um vaso pequeno, com pouco perfume, a recepção não seria assim tão calorosa. E isso nos remete, queridos, a Maria, irmã de Lázaro. Quando Jesus estava lá, naquele jantar, na casa de Simão, junto com Lázaro, junto com Marta, Maria chega com um vaso de alabastro, de perfume, caríssimo. E ela derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Por quê? Porque Jesus era o seu grande amor. Jesus era o seu grande amor. Jesus era aquele que conquistou o seu coração. Ela o amava tanto que ela abriu o seu tesouro e entregou o que ela tinha de melhor. Uma atitude de adoração. E muitas pessoas, queridos, vêm à igreja pelo caminho do ritualismo. E pensam que estão adorando a Deus. Ah, eu vou à igreja porque hoje é Natal. Eu preciso ir à igreja. Aí eu vou à igreja porque eu não pude ir de manhã, eu tenho dia agora à noite, senão a situação minha diante de Deus vai ficar ruim. O ritualismo, queridos, o costume, não faz a nossa adoração uma adoração aceitável diante de Deus. Como eu já disse, Ele quer o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele quer você de maneira integral. Ele quer o seu vaso de alabastro cheio de perfume. E a terceira coisa que acontece na vida desses magos, versículo número 12, vamos ler juntos. Sendo, por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, ingressaram por outro caminho à sua terra. Queridos, a terceira coisa maravilhosa que acontece na vida daqueles irmãos nossos em Cristo diz que eles voltaram por outro caminho. Depois da experiência de ver o Messias, depois da experiência de adorar o Messias, depois da experiência de entregar ao Messias o que eles tinham de mais precioso, eles retornaram por outro caminho. Isso nos ensina, queridos, que o encontro com Jesus, com certeza, vai trazer mudança no rumo da nossa vida. Eu contei para vocês. Orlando era tipógrafo, o melhor da região lá, do Vale do Aço. Mas hoje é pastor. Foi uma mudança no caminho dele, no rumo da vida dele. Como tenho certeza que nós ouviríamos aqui muitos testemunhos também. Pessoas que tiveram seus rumos mudados após o seu encontro com esse Senhor maravilhoso. Então precisamos estar atentos àquilo que nos ensina a palavra, para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Qual rumo nós devemos tomar. Quando eu saí de casa para ir para o Ibel, 1974, mês de fevereiro de 1974, eu havia terminado de completar 22 anos. Eu me lembro que foi assim um preparo. Para mim era algo extraordinário. E eu nunca tinha saído de casa, aos 22 anos. Né? Aquele filho assim, na barra da saia da mãe mesmo. Né? E era o filho mais apegado aos pais, que mais ficava em casa era eu. Os outros gostavam de dar uma saidinha, dar uma passeadinha, eu não, eu ficava lá agarrado com os velhos o tempo todo, né? Então chegou a hora da gente tomar o ônibus. Cidade interior, tudo mais fácil, né? A gente morava na esquina, e o motorista do ônibus morava logo abaixo, então ele chegava, ia para casa, tomar um banho, jantar, e voltar de novo na viagem. Então a gente descia lá e esperava ele para poder entrar no ônibus e escolher um lugar, naquela época não tinha passagem com número, né? Então sentava em qualquer lugar. Então minha mãe desceu comigo, eu levei a minha mala e o meu violão, e ela levou para mim todos os dois. E quando eu cheguei, o motorista saiu, Jair, falou, vamos embora? Eu falei, vamos. Minha mãe me abraçou, me beijou. Ela falou, eu vou chorar, tá? Não vou pedir para você ficar. Porque você tem um objetivo na vida, você tem um chamado na vida. E você tem que cumprir. Mudança de rumo. Quando a gente encontra Jesus, entrega para ele a nossa vida, entrega para ele o nosso coração, a nossa preocupação é trocada pela alegria, pelo júbilo e também pela tranquilidade. Isso enche o coração da pessoa que teve esse encontro com Jesus. Principalmente paz. A mensagem de Natal, principalmente, é uma mensagem de paz. Quantas pessoas aqui nesta noite podem cantar com um coração realmente sincero diante de Deus? A paz do céu encheu meu coração quando Jesus me deu a salvação. Minha alma então lavou e a luz em mim raiou. A paz do céu encheu meu coração. Quantos podem cantar isso nessa noite? Dizer, a paz do céu encheu meu coração. Quando Jesus entrou na minha vida. A esperança da glória encheu meu coração. Quando Jesus se tornou Senhor da minha vida. Como está sendo o seu Natal? Qual foi a sua preocupação nesse Natal? O tema da mensagem, as duas preocupações no Natal. Qual a sua preocupação nesse Natal? Herodes, preocupação dele era encontrar Jesus para eliminá-lo. Ele não queria saber nada de Jesus, queria saber dele mesmo. Os reis magos queriam encontrar Jesus para adorá-lo, para entregar a ele o maior tesouro, entregar a ele o seu coração. Ter as suas dúvidas todas sanadas, trocadas pelo júbilo, pela adoração, e entregar a ele aquilo que eles tinham de mais precioso. O encontro com Jesus, queridos, é um encontro transformador. E com certeza esse encontro exige alguma coisa na nossa vida. Muitos não querem entregar sua vida a Jesus, porque sabe que vai ter de deixar alguma coisa muito querida, que é mais querida do que o próprio Jesus Cristo. Não vão querer abrir mão. Porque se você tiver esse encontro com esse Jesus maravilhoso, vai haver mudança na sua vida, no rumo da sua vida. Os magos regressaram por outro caminho. Mudança de rumo na vida daqueles que se encontram com Jesus. Nós vamos cantar hino 230, adoração. Ó, vinde, adoremos. Se você não tem tido ainda essa experiência de